as lutas desta vida vierem sobre ti, sobre, se as dores sobre ti recair. Sorriso dos lábios vencerá se não deixares a cruz de lado. Mesmo sendo velho, cansado de sofrer, a juventude sobre ti verás renascer. Irás cantando e falando com calma. Que uma nova terra aos oprimidos desta esperança falar, ameniza suas dores, mostra-lhes a salvação. Falas que Cristo é a libertação. Mesmo sendo velho, cansado de sofrer, a juventude sobre ti verás renascer. Não a juventude da carne, mas da alma, as iras cantando e falando.